Amém. Domingo passado eu estive falando a respeito da Tessalônica como uma igreja modelo, os 9 pontos em que Tessalônica se destacava como uma igreja modelo. Depois vocês ouçam lá no Metalcast o que foi falado a respeito disso. Okay? Continuando então em Tessalonicenses, como vocês podem perceber, eu voltei com o velho hábito de fazer pregação expositiva. Então, eu vou estar falando sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses durante os domingos que vierem, até terminarmos ela. Hoje, o título disso que eu vou falar é Discernindo o Evangelho em Meio aos Evangelhos. Por que que eu falo discernindo o evangelho em meio aos evangelhos? Porque tem tanto evangelho hoje por aí que está complicado saber qual que está certo, né? Quando a gente fala de evangelho que nós estamos falando? Que evangelho que a comunidade Gólgota anuncia? Que evangelho que as demais outras, que eu não preciso falar o endereço, anunciam? Do que nós estamos falando? Quando a gente vai para a mídia, que evangelho está sendo anunciado na mídia? Quando a gente vai para uma igreja, que evangelho esta igreja está anunciando? Então, quero falar sobre algumas coisas nessa carta que, para mim, são coisas que apontam para um genuíno evangelho. Ok? Como é que você consegue discernir se aquilo que está sendo dito é, de fato, o evangelho ou não é o evangelho? Então, algumas coisas que a gente vai falar nessa noite nos ajudam a perceber um genuíno evangelho de um falso evangelho. E aí é o seguinte, se a carapuça servir, não sou eu que estou colocando, mas é o evangelho que está colocando. Amém? Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a palavra nessa noite e eu quero pedir graça e misericórdia mais uma vez sobre nossas vidas, Senhor. Graça e misericórdia para compreender o teu evangelho, a tua palavra, que ela venha falar no nosso espírito, no nosso coração mesmo nessa noite, Senhor. Abra o nosso entendimento, Senhor, porque nós precisamos de entendimento para compreender a tua palavra. Para a glória do teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Então, lendo lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, todo ele. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que Ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando os seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. A primeira coisa que eu acho interessante, que em meio a esses tantos evangelhos, que o evangelho bíblico é um evangelho que não traz sobre mim e sobre você algum tipo de capa protetora e isenta de perseguições, lutas e outras coisas mais que implicam a vida. O evangelho que não consiste no evangelho bíblico é aquele evangelho que tem frases prontas, como, por exemplo, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu tinha essa palavra na minha vida como uma herança. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Até o dia que eu apanhei de um bando de black metal. Então, a primeira questão é essa, que expressões que você vê costumeiramente sendo usadas por aí, que denotam, né, tudo posso naquele que me fortalece, sempre se cita essas questões bíblicas de modo isolado para promover um evangelho triunfalista. Um evangelho que não enfrenta a realidade do dia a dia. Aí o que acontece? Quando você vem para a carta de Paulo, por exemplo, Paulo ele fala umas coisas interessantes aqui, ó. Ele fala que é um evangelho que é anunciado em meio aos maltratos, ele fala sobre ultrajes, ele fala sobre lutas, ele fala sobre insultos. Lutas. Quando você lê as cartas de Paulo, quando ele descreve o sofrimento dele, ele fala de ter apanhado não somente uma vez, mas várias vezes. E Paulo era um apóstolo. Paulo era um ungido do Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Essa expressão é uma expressão do Antigo Testamento que era usada, que Davi usou se referindo ao rei. Que o rei não podia ser tocado por aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Se pega uma expressão como essa e se quer usar no evangelho, mas no evangelho não cabe. Por que não cabe? Aquele que deu origem ao evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, apanhou ou não apanhou? E ele era ou não era o ungido, porque Cristo significa isso, o ungido. Jesus, por excelência, foi o ungido e apanhou mais que todos nós juntos. Talvez nunca vamos apanhar na nossa vida. Todas as nossas mães juntas não bateram em nós o tanto que Jesus apanhou naquelas poucas horas que estavam ali. E olha que eu apanhei muito, viu, gente? Eu apanhava umas 3 vezes por dia. Tinha hora que minha mãe, eu passava perto dessa e me batia. Só para garantir. Tipo aqui, não sei porque eu estou batendo em você, mas você sabe que está apanhando, é uma coisa assim. Nossa, como eu apanhava, sério. Como eu apanhei na minha vida. Meu pai me bateu em mim umas 2 vezes só, mas a minha mãe, a véia batia em mim todo dia. E olha só, para vocês verem como a coisa, como a vida foi pesadinha comigo. Meus 3 irmãos... desobedeceram, saíram para a rua, foram brincar no meio de umas valetas, que tavam, não tinha asfalto na minha casa naquela época, isso há 40 anos atrás, e estavam lá, e o meu irmão mais velho cortou o pé, E meu irmão mais velho, quando ele vê sangue, ele desmaia. Então, os dois mais novos, meu irmão era gordinho, tiveram que trazer arrastado o piá, desmaiado, sangrando o pé. O meu pai viu aquilo, deu um cacete nos três. E eu ali do lado assistindo. E eu tinha uns dois aninhos. A moral da história é que meu pai bateu nos três, olhou para mim, vai você também. E me pegou pelas pernas, virou o cabeção para baixo e dale. Essa expressão que você nunca use na Polônia. Nunca use essa expressão na Polônia. Na Polônia isso aqui significa nhanhá. Jamais use essa expressão na Polônia. Então aqui... Mas a moral da história é que é assim, eu apanhava... Estou estressada, vem cá, filho. Pau. Eu apanhava. Então, o evangelho é mais ou menos parecido comigo, assim. O evangelho, ele nasce dessa proposta. Ele não nasce num conto de fadas bonito, isento de lutas, isento de problemas. Não, ele é realista. Ele existe, ele está aí, mas em nenhum momento ele engana a gente. Ele não traz esses chavões, o ungido do Senhor ninguém toca. Não, o ungido do Senhor apanha mais que todo mundo. Esse é o slogan do evangelho genuíno. Amém? O problema é que, por mais que a gente leia isso aqui dezenas de vezes, entenda, isso aqui entre na nossa mente, a gente entenda ele de maneira racional, a praticidade disso é o problema. Porque a gente vive o dia a dia de modo triunfalista. A gente está tão enraizado desse evangelho que não é o evangelho, a gente está tão acostumado a ouvir esses chavões, adesivos em carro, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. O adesivinho Jaguar, que não serve para nada isso aí. Né? Para que fazer um troço como esse? Sou filho do dono. Mudou a minha vida isso. Mas você está entendendo? Então está ali. O problema é que a gente vive isso. Você quer saber quando que você vive isso? Quando fura o pneu do teu carro. Quando falta dinheiro em casa. Quando você apanha da tua mulher. É, quando você fica doente. Quando a gente dá aquela dedada na quina da cama. Não é verdade? Aí a gente, de alguma forma, o triunfalismo, ele aponta em nós. Ele vem assim, mas por que Deus? Não é essa pergunta que a gente faz? Por que Deus, eu sendo teu filho, selado pelo Espírito Santo, mais do que vencedor, estou passando por isso? O evangelho é errado. O evangelho é errado, enraizado na minha e na tua mente. Você lê o evangelho, você lê as cartas de Paulo, o tempo todo ele fala das perseguições, das lutas, de tudo que ele passa, e você não vê a Paulo abrindo a boca reclamando de nada. Eu recebo e-mails semanais de pessoas reclamando da vida, porque a vida está difícil. Sério, está difícil. E você quer saber para quem que está difícil? Para exatamente 100% das pessoas que habitam esse planeta. Todo mundo na face da Terra sofre. Todo mundo, fala assim, repita comigo. Todo mundo no planeta Terra sofre. Aleluia. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas todos nós sofremos nesse mundo. Todos nós temos lutas, dificuldades. Esse é o evangelho. Então é o evangelho que não faz falsas promessas. É o evangelho que já começa anunciando assim, olha assim, ó. Aqui, ó. Esse evangelho foi anunciado no meio de vocês, mas a gente, enquanto anunciante do evangelho, a gente, enquanto estava lá pregando para vocês, indo ao encontro de vocês, fazendo o nosso ministério acontecer, em obediência a Deus, tudo isso estava acontecendo debaixo de ultrajes, luta, sofrimento, perseguições, o tempo todo. O tempo todo. Então não há ninguém sendo enganado ali. Aqueles homens eram homens. Forjados pelo fogo. Outra coisa também é que o evangelho genuíno, ele é sem engano, sem impureza. Amém? Lá no versículo 3 fala isso. Esse evangelho que não tem egoísmo nele, é um evangelho que visa a glória do rei. Ele não trata com questões de impureza. Né? Ele é justo, ele é puro nisso. Quando eu vejo alguns caras, que eu não vou pronunciar o nome, fazendo questões aí na televisão, falando coisas em nome do evangelho, você sente ali. Você sente o que está acontecendo ali. Né? Uma vez um desses camaradas falou assim, a respeito de fé, e eu achei muito interessante o que ele falou. Ele falou assim, que fé que não se pratica atrofia. Amém? Glória a Deus. Quando ele falou isso, eu parei para ouvi-lo. Falei, opa! Isso é uma verdade. Eu estava na casa de uma pessoa lá em Foz do Iguaçu, estava a televisão ligada no programa do camarada. Eu passei, ele falou essa frase. Eu fui, voltei, sentei para ouvir. Falei, eu quero ouvir que ele vai a conclusão disso. Fé que não se pratica atrofia. É verdade. Vamos ver, continue. Por isso, hoje, dê um passo de fé. Não deixe sua fé atrofiar. E coloque a sua fé em praticidade hoje. Dê tudo que você tem na tua carteira. Seu vale transporte, seu cheque, a gente aceita tudo. Impureza, ganância, engano, mentira. É isso aí. O outro aspecto de um genuíno evangelho, e quando eu olho para isso tudo, eu acho interessante, porque o evangelho foi confiado a quem? A homens e mulheres. Amém? Confiado por um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Amém? Então, o que é interessante nesse evangelho também, é que é um evangelho que conhece aquele a quem tem sido confiado. Amém? Em nenhum momento o evangelho, ele tem algum tipo de ilusão para comigo e para com você. O evangelho, ele olha para mim e para você, o evangelho que é trazido para mim e para você da parte de Deus, ele olha para mim e para você e ele confia que você é a pessoa que pode continuar a propagação dele. Deus olhou para mim e para você e falou assim, eu confio em você, o evangelho. Ele entrega na minha mão e na tua mão o evangelho. Então lá no versículo 4, Paulo vai falar algumas coisas interessantes relacionadas a isso. Desse verdadeiro evangelho, ele fala assim, primeira coisa é que foi Deus que nos aprovou para isso, lá no versículo 4. Depois ele fala que uma característica desse evangelho é que ele não visa agradar aos homens. O evangelho não é para ser agradável para as pessoas. Jesus, em muitos momentos, quando ele estava falando, as pessoas pegaram em pedras para o apedrejar. E o que ele fez? Saiu do meio das pessoas. Ele podia dizer, eu sou filho do rei. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ele podia dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Manda as pedras aí que eu vou suportá-las. Não, Jesus foi inteligente. O que ele fez? Picou a mula. Simples. Inteligência. O guitarrista de uma banda de death metal cristã, da cidade de Londrina, baseado nos chavões gospel, foi num show de black metal. Levou um cacete. Apostatou na fé. Literalmente. Virou pagodeiro. De verdade. Apostatou duas vezes. Apostatou da fé e apostatou do true metal. Então, ela não visa agradar aos homens. No versículo 5, ele fala outra coisa. Ele não existe para bajular as pessoas. Eu já li livros sobre pregação, falando não, que as pessoas já têm suas vidas. Poxa, a vida já é difícil, a pessoa a semana inteira, ela está lá sendo oprimida pelo trabalho, pela vida, pela esposa, pela sogra. A semana inteira já está vivendo esse sofrimento, chega na igreja, o pastor desce o porrete neles mais ainda. Não, culto é para você chegar e o pastor tem que bajular vocês, encher o ego de vocês. A outra coisa, no versículo 5, ele fala assim, ele não visa a ganância. Não visa a ganância. Não fique feliz com a sua casa, não seja feliz com o seu carro, não seja feliz em andar de ônibus, não seja feliz com aquilo que você come, não seja feliz, não seja feliz. Você precisa ter uma mansão, você precisa ter 2, 3 carros, você precisa enriquecer, dinheiro. Se isso não é o evangelho da ganância, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Se o evangelho, ele não visa a ganância, do que nós estamos falando então, quando se trata desse evangelho que está aí? Discernindo o evangelho, em meio aos evangelhos. Lá no versículo 6, Paulo fala uma outra coisa, que o evangelho, ele não busca a glória dos homens. Amém? Ele não busca a glória dos homens. Quando fala, lá vem o grande homem de Deus, isso é uma mentira. Não existe grandes homens de Deus sobre a face da terra. Não existe grandes homens de Deus e não existe grandes mulheres de Deus sobre a face da terra. Nunca existiu e nunca existirá grandes homens e mulheres de Deus sobre a face da terra. Sempre existirá homens e mulheres de um grande Deus. Amém? Ninguém é grande. O nosso Deus é grande. Somente Ele é grande. Incomparavelmente grande. Lendo os livros de teologia, lendo os conceitos filosóficos e metafísicos que abrange toda a questão da teologia, né? Existem 2 tipos de teologia no mundo. Existe a teologia popular, que é aquela que o ateísmo costuma atacar na internet e que realmente, aquilo ali, nem eu creio, né? Eu sou talvez mais ateus do que eles quanto aquilo ali, né? Então existe o evangelho, o cristianismo popular, a religião popular cristã, que essa qualquer um consegue falar. Agora, quando você vai para o cristianismo verdadeiro, que abrange questões profundas, reais, teológicas, metafísicas, filosóficas profundas, aí o negócio é um pouco pior. Aí você tem que entender mesmo do negócio para você conseguir refutar isso. Destruir aonde a fé cristã está fundamentada. O fundamento da fé cristã. Que é muito diferente disso que está aí. Então existe esse aspecto desse verdadeiro evangelho genuíno, cristão, que tem percorrido a história e que é uma coisa muito bem alicerçada, com fundamentação real e verdadeiro, e existe esse troço que foi criado hoje aí. Esse negócio que está aí. E que não tem muito a ver comigo, com você, mas está aí. E eu e você somos incluídos nele. Querendo ou não, nós estamos incluídos nele. Tanto que, umas 2 semanas atrás, lá uma pessoa falou assim, ah, vai lá, pastor, vai lá pegar dinheiro do teu povo, vai lá roubar o dinheiro do teu povo, que você deve estar rico. Puxa, não está muito rico, meu Deus do céu. É essa, entendeu? E o que ele fala é o conceito que está aí. Entendeu? O evangelho que está aí é esse. Então, o que nós temos que fazer é discernir qual que é o verdadeiro evangelho. Uma outra coisa desse evangelho que é interessante, que é um evangelho que pode exigir, mas ele opta por não fazê-lo. Lá no versículo 7, Paulo fala. Ele fala assim, mesmo que eu pudesse exigir de vocês, eu não faço. Eu opto para que as coisas aconteçam por meio do amor. Quando ele está falando de sustento. Ele está falando sobre sustento. Ele, como apóstolo, ele está falando que ele podia chegar na igreja e ele podia exigir. Ele podia dizer para a igreja, olha, vocês são obrigados a me sustentar como apóstolo. Paulo está falando isso. Lá no versículo 7. Eu podia exigir de vocês, mas não o faço. E Paulo está ensinando um princípio ali. Qual é o princípio que ele está ensinando ali? Que aqueles que vivem do evangelho devem ser sustentados pela igreja. Esse é o princípio que ele está ensinando ali. Novo Testamento. Quando você vai lá para o Antigo Testamento, você vê que quando os anjos aparecem, por exemplo, o que acontecia quando um anjo aparecia? Primeira coisa que eles faziam, né? Saudavam, tal, um momento de adoração ali e tal. E depois o que eles faziam? Saiam correndo fazer o quê? Fazer o quê? Comida. Sustentar. Esses caras estão com fome. Não é só sugar. Fala, anjo, entrega a profecia aí e vaza. Não. Eles faziam os anjos se assentarem, preparavam uma mesa para os anjos e serviam os anjos. Aí vem Deus e coloca os levitas como aqueles que deviam ser sustentados por todas as 11 tribos de Israel. Das 12 tribos, 11 iam trabalhar e uma ia ser sustentada pelas outras 11. Uma ia trabalhar exclusivamente para o templo e as outras 11 iam trabalhar e sustentar aquela que seria em período integral para o templo. Paulo vem e ensina o mesmo princípio. Fala, olha, eu como apóstolo poderia obrigar vocês a isso, mas não o faço. O evangelho, ele não obriga. Ele opta, por mais que ele possa. Paulo falou que ele podia, mas ele opta por não fazê-lo. Pelo contrário, ele fala assim, que ele trabalhava dia e noite ao ponto de ficar fadigado. Paulo ficava cansado. Eu já vivi isso um tempo na minha vida. O que era isso? Trabalhar no meio secular, de noite, ir para a igreja, ficar servindo a igreja até uma hora, duas horas da madrugada, porque o povo era assim, terminava o culto, ia para a minha casa, ficava até uma, duas horas da madrugada. No outro dia, sete horas da manhã, já tinha gente na minha casa. Aí eu saía a trabalhar, de noite, mesma coisa, assim. Anos da minha vida foi assim. Até que, graças a Deus, fui morar bem longe. Lá em Pinhais. Aí lá é assim. Igreja tipo sogra. Você não pode morar muito perto para que ela não vá a pé. E não pode morar muito longe para que não vá de mala. Para ficar uma semana na tua casa. Então, graças a Deus, eu moro lá em Pinhais, que dá para ir de ônibus, mas não precisa. Vai lá, fica duas horinhas e vaza. Antes não, era toda hora. Toda hora, em todos os momentos que vocês imaginam. Paulo fala de um evangelho, que é um evangelho que está disposto a dar a sua vida. Paulo fala no versículo 8. No versículo 12, Paulo fala de um evangelho que tem três áreas de atuação, por exemplo. Por que que um evangelho ele é genuíno? Ele é genuíno porque ele trabalha em três áreas na minha vida e na tua vida. Paulo fala sobre exortação, ou seja, a igreja tem que ser exortada, chamada para uma vida de santificação, tem que ser exortada. A igreja precisa receber exortação, mas também Paulo fala sobre consolo. Não é só sinta. Tem hora que a igreja tem que receber consolo. E Paulo fala sobre uma outra coisa, admoestação. A igreja precisa ter testemunho, visão. A igreja precisa receber essas três coisas: o que está errado, o consolo e direção. Amém? Eu conheço pastores que não têm coragem de exortar a igreja. Toda a pregação dele é papinha. Ele não confronta a igreja. Não fala. Em nenhum momento. O tempo todo a pregação é aguinha com açúcar. É como se nós estivéssemos falando de outras pessoas, mas não aqui dentro. Então não tem exortação. Ou tem aqueles que é só porrada, né? Tipo eu, assim? Pode ser. Pode ser. Me senti mal agora. Eu achando que eu era bonzinho. No versículo 11, Paulo fala de um evangelho que nos chama para o reino e para a glória de Deus. Para o reino e para a glória de Deus. Quando você é chamado para o reino, tem uma conotação diferente de você ser chamado para o teu reino. Para a tua vida. É para o reino. O reino é uma coisa que não compete somente a mim. Agora é o reino. Quando eu estava lá na Alemanha, eu olhava assim, na hora que estava dando aula, assim, e eu via assim, ucranianos, russos, belorussos, poloneses, espanhóis, portugueses, americanos, australianos, neozelandeses, tem até um cara lá do Líbano, brasileiros, parte mais feia da escola, assim, os encardidinhos ali, a favela, assim, tava a favela ali, né? Nós também tava dentro desse povinho feio, mas tava lá, né? Você olha para aquilo ali, e aí até rolou uma hora lá uma discussão, porque lá na Ucrânia estavam sendo para a guerra, convocados os homens para a guerra. E algumas pessoas da Ucrânia ali, que eram casadas e os jovens também, sabiam que quando voltassem para o seu país, eles poderiam ir para a guerra. Então gerou uma tensão. E se foi dar um recado lá e falou desse avião que foi derrubado lá na Ucrânia, e que foram os russos que derrubaram, mas falou assim, afirmando isso, e um dos belorussos não gostou da afirmação, levantou e falou assim, olha, nós não estamos aqui para defender interesses políticos, defender quem está certo e quem está errado, dizer quem está certo e quem está errado nessa guerra, porque nós aqui não temos bandeiras, nós aqui somos o reino, a única coisa que nós devemos fazer é orar para que essa guerra cesse. Nós não podemos aqui agora determinar quem são inimigos e quem não são, porque nós não temos inimigos. Nós somos uma única nação, que não tem bandeiras. Amém? O reino. Então eu olhava para aquilo, é interessante, porque era o reino que estava ali. E eu sempre disse, uma coisa que eu sempre digo aqui, e eu disse para eles lá, que se não fosse o reino, eu jamais teria conhecido aquelas pessoas. O reino de Deus, ele é uma outra coisa existindo nesse mundo que não tem nada a ver com esse mundo. Cada um de nós faz parte desse reino, chamado para esse reino e para a glória de Deus, chamado para a glória de Deus, não para a minha e para a tua glória. Nós existimos para a glória dele, e esse é todo o diferencial. O evangelho é esse. O evangelho, ele aponta para o reino e ele aponta para a glória de Deus. Se não aponta para o reino, aponta só para mim, para você, eu, você, você, você, sua felicidade, sua alegria, sua prosperidade. Não tem reino nisso. A igreja, ela era tão consumida por essa visão de reino, que ela chegava ao ponto de vender tudo, todos os seus bens, e dar, colocar nos pés dos apóstolos, dizerem, olha, isso tudo é para o reino. Isso era natural para eles. Agora não, numa geração mesquinha do evangelho hedonista, egoísta, que aponta o tempo todo, eu, você, você, você, você, esse tipo de coisa morre. Não é isso que está acontecendo? As pessoas cada vez mais vivendo um evangelho isolado. Agora tem esse movimento sem igreja aí, né? Que é pior ainda. Porque agora nem igreja quer ser mais. Quem dirá reino? Não quero mais nem ser igreja. Eu só quero ser igreja na minha casa. Não quero ser reino. O evangelho é esse evangelho que aponta para mim, para você, quando ele propõe um relacionamento de uma pessoa que entra no secreto com Deus e tem um encontro real e verdadeiro com o Deus vivo nesse lugar. E é esse encontro real e verdadeiro com o Deus vivo no secreto dele que tem poder para transformar o mundo. Esse. Há 24 anos atrás, o evangelho entrou na minha vida. Há 24 anos atrás, o evangelho entrou na minha vida. E ele causou uma transformação radical na minha vida. E essa bomba dessa relação, esse dinamis, essa dinamite, literalmente, ela causou uma avalanche de transformações na vida das pessoas a quem a minha vida transformada em Cristo Jesus começa a influenciar a minha e a tua vida. Então você tem mais um dinamismo acontecendo aqui, uma explosão de vida acontecendo aqui, de transformação. Você tem essa aqui, acontece outras explosões em volta, que acontece outra, e vai tomando essa dimensão gigantesca, ao ponto de nós estarmos aqui, não comportarmos mais aqui, precisamos ir para um lugar novo, que daqui um pouco não comporta mais, que vai para um outro lugar, e a coisa começa a tomar essa proporção gigantesca. Esse é o evangelho. Esse é o poder do evangelho. Tudo isso se resume a isso aqui, ó. Lá, nesse encontro pessoal com o Deus vivo. Quando nós encontramos ele lá no nosso secreto, tudo é diferente. Então não é eu, não é isso que está em questão. Não é os bens, mas é essa pessoa quem nós encontramos lá no secreto, todos os dias. Todas as barreiras possíveis que nos separavam dele foram destruídas naquela cruz, naquele dia, e agora eu tenho acesso a ele o tempo todo. Por causa do jet lag, eu não estou conseguindo dormir até mais tarde, acordo 3 horas, 3:30 da manhã, fico lá com o zoião aberto lá, por causa do horário lá na Alemanha, e eu aproveito esse tempo para orar, para me quebrantar na presença de Deus. Essa madrugada passada eu estava chorando de madrugada lá, soluçando na minha cama, glorificando a Deus na minha cama, só eu e ele, Gabriel de um lado, a mãe dele do outro lado, eu lá na minha cama, glorificando o Deus vivo que você encontra no teu secreto, o tempo todo, e que ninguém mais pode separar você dele. Esse é o evangelho. Não importa o dinheiro, não importa o carro, não importa nada, tudo que nós temos de mais precioso é ele. É ele. Então quando a gente tem ele, o resto é resto. Se tiver, tá bom. Se não tiver, tá bom também. Amém. Uma outra coisa também que Paulo fala no versículo 13, Paulo ele fala de um evangelho que opera eficazmente na vida daquele que crê. Então, se um dia eu e você conhecemos um verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelho é o evangelho que transforma aquele que crê. Senão não é evangelho. Se é o evangelho que você saiu de lá e você continua a mesma coisa, não é evangelho. Não é evangelho. O evangelho é aquele que transforma. Paulo fala isso. O evangelho que opera eficazmente naquele que crê. Daí ele fala sobre uma coisa interessante, que o evangelho ele deve gerar naquele que crê perseverança. Lá no versículo 14 e 16, no 14 e 16 ele fala assim, ó, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Olha só. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos dessa forma. Continuam acumulando os seus pecados, sobre eles finalmente veio a ira. Então é o evangelho que traz transformação, mas também traz perseverança. Amém? Quem vive que nem palanque banhado, que não conhece perseverança, que não persevera nas coisas que Deus te coloca na mão, tem que começar a questionar que tipo de evangelho afinal nós cremos. Que tipo de evangelho é esse que está em mim e que não é capaz de perseverar, não é capaz de continuar? Meio às lutas, aos sofrimentos, às perseguições. Paulo está falando que aquela igreja estava sofrendo as mesmas coisas que as demais igrejas, mas eles estavam lá, perseverando, continuando, indo em frente. Amém? Outra coisa nesse evangelho, no versículo 18, ele fala assim que é um evangelho que discerne o verdadeiro inimigo, Satanás. Paulo fala, olha, duas vezes, três vezes eu quis ir vê-los. É duas ou três? Duas. É duas. Porque é muito importante. Duas ou três. Tem um poder de transformar vidas essa informação. Então, precisa definir se é duas ou três. Um parênteses nisso que eu estou dizendo. Eu falei uma coisa lá na escola, a respeito de uma matéria que eu dei lá, que é a apologética. Eu trabalhei com eles essa questão de alguns teólogos que afirmam, por exemplo, não importa se a mula falou com Balaão. O que importa foi o que a mula falou para Balaão. Essa é uma palavra. Não importa se Maria era virgem. O que importa é que Jesus veio. Não importa se Jonas foi engolido ou não. O que importa foi a mensagem que quis ser transmitida ali. Não importa se Moisés atravessou ou não atravessou um mar vermelho. Se ele atravessou ou não atravessou. Não importa. O que importa é a mensagem. Isso é verdade? Faz diferença ou não? Faz. Não importa se uma serpente falou ou não falou com Eva. Vocês perceberam que no Facebook, às vezes, em outros lugares de discussão, os ateus pegam muito nessas questões da cobra que falou, né? Absurdos na Bíblia. Uma cobra falando com uma pessoa. E ele sempre ignora a parte da mula. Eu nunca vi ninguém usando o argumento da mula. Acho que eles devem acreditar que mula também fala. Só pode. Não. A serpente é absurdo. Mula até que dá um desconto. Acho que sobre, talvez haja algum tipo de, né, de consanguinidade ali, alguma coisa. Mas a mula é possível. A serpente não. Então, por que eu estou falando isso? Porque o dois ou três... É diferença? É. Porque se nós começarmos a falar, não importa se é dois ou três. É, importa sim. Porque essas gerações que vêm aí precisam entender que importa. Importa se realmente, se a Jonas foi ou não foi. Porque se a Bíblia está falando aquilo, aquilo ali é mítico, aquilo não é real, não é verdadeiro, nós temos um problema na mão. Quem que determina agora o que é e o que não é mítico? Então, toda essa história do evangelho pode ser simplesmente mítico e não verdadeiro. Esses dias eu postei também a respeito de Adão. Que existe uma teoria muito forte hoje que Adão não existiu. Começa a se defender que Adão foi um personagem mítico que nunca existiu. Faz diferença Adão ter existido ou não? Lógico que faz. Se Adão não existiu, toda a doutrina da origem do pecado deixa de existir. De onde vem o pecado? O pecado foi um processo da evolução? Ou foi realmente, houve realmente um momento na história da humanidade em que um ser humano chamado Adão trouxe isso para esse mundo? Faz. Quando você vai lá para as cartas de Paulo, Paulo não negocia isso, Paulo fala o tempo todo, Adão. Paulo não trata isso como uma questão mítica. Na genealogia de Jesus, em Lucas, o autor de Lucas, ele vai caminhando ali na genealogia até chegar em Adão. Ponto. Para o povo de Israel, Adão foi uma pessoa que existiu no tempo e na história. Como que isso se encaixa na teoria da evolução? Não sei. C.S. Lewis tem lá, né, as suas teorias a respeito disso. Que houve um momento na evolução humana em que o homem teve consciência de si. A consciência, então, é um processo da evolução humana. A consciência. Aquele ser ali, primata, foi Indo, até o momento em que ele teve consciência. Nesse momento que ele teve consciência, ele se tornou esse ser consciente de si, essa alma que estava ali. E ali, então, ele teve essa capacidade de discernir as coisas. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Para mim, Adão foi um cara criado do barro mesmo. Sopradinho. Eis-me aqui, estou vivo, Senhor. Pô, é aquilo ali para mim. O dia que conseguirem fazer o impossível, criar uma máquina de voltar no tempo, para a gente voltar lá no Éden e ver, era de barro mesmo, não era? Aí eu deixo de acreditar. Mas até lá, caminho dentro disso. Então, voltando no versículo 18, Paulo ele discerne o verdadeiro inimigo. Nossa, eu dei uma volta do caramba, mas voltando aqui. No versículo 18, Paulo ele discerne o inimigo. Ele fala, duas vezes eu não pude ir com vocês, por causa de quem? De Satanás. Então assim, como eu falei domingo passado, volto a falar, obviamente que tudo na vida não é o diabo. Não é isso que eu estou dizendo. Que tudo na minha e na tua vida necessariamente é o Satanás. Mas que há momentos em nossa vida que nós temos que buscar o discernimento, que pode ser que seja. Já teve momentos na minha vida lá dentro de casa, assim, no casamento, ali dentro de casa, que a gente começou a sentir uma coisa estranha. Era briga o tempo todo, era estresse com o filho, era estresse com pessoas, o tempo todo aquela coisa. E que eu, como cabeça, literalmente, de casa, duas vezes, eu, cabeça de casa, tive que tomar um posicionamento no mundo espiritual e falar, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu determino em nome de Jesus que toda a tua ação sobre a minha família caia por terra agora em nome de Jesus. E a gente sentir que o ar ficou diferente. Sabe, às vezes você precisa tomar uma posição em casa. No mundo espiritual. Você como pai precisa falar com autoridade em nome de Jesus o diabo do lugar. O lugar do diabo. Vocês entenderam? O lugar do diabo, Satanás. Então Paulo ele discernia, ele falou, olha, duas vezes eu quis estar com vocês, mas Satanás me impediu. Satanás me impediu. E ele continuava. Para encerrar, o verdadeiro evangelho é um evangelho que discerne genuinamente o que de fato tem valor na vida, no reino e para Deus. Pessoas. O verdadeiro evangelho nomeia o que há de mais precioso na minha e na tua vida. Pessoas. E aí não tem jeito. Se você está no evangelho, não tem como você fugir disso. Não tem como haver evangelho sem pessoas. Amém? Não tem como. Aonde houver o evangelho, vai existir pessoas. Existirá sempre pessoas. Porque o que há de mais precioso no evangelho são as pessoas. Se não tem pessoas, não tem evangelho. E se não tem pessoas, o que sobra, não dá para se chamar de evangelho. Porque o evangelho são as pessoas. O alvo do evangelho são as pessoas. O que mais há de valoroso na minha e na tua vida são as pessoas. Lá no versículo 19 e 20, Paulo ele fala assim, terminando a parte do capítulo, ele termina assim, pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa em que nós nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Quem é? Quem é? A nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa. Quem são? As pessoas. As pessoas. Não adianta. Por mais que eu não queira, um reino de Deus é composto por pessoas e a eternidade será composta por pessoas. Amém? Por que que as pessoas que não creem em Deus e não querem saber de Deus não serão salvas? Por que que todas essas pessoas irão para o inferno? O que que o Evangelho diz acerca disso? É uma questão bem óbvia para mim e para você. Qual é o cerne do Evangelho? A relação do ser humano com Deus. Por que que pessoas que não querem se relacionar com Deus vão querer passar a eternidade com esse cara? Que elas não querem ter um relacionamento. Pessoas. Então, assim, se eu não amo pessoas, eu não amo a Deus. Se eu não amo pessoas, isso aqui não está incluso no pacote. Esse pacote aqui só está incluso para quem ama pessoas. E tem que ser pessoas. Pessoas é o desafio da minha e da tua vida. Amar pessoas. E Paulo fala, gente, aí que está a glória. São as pessoas. E Paulo não fala a respeito de como tem que ser essas pessoas. Ele só fala isso. Que a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa são as pessoas. E está ligado à vinda de Jesus isso. Ele fala assim que vocês são a nossa alegria. Ele fala quando o rei voltar. Eu fico pensando assim, quando nós entrarmos na eternidade... E eu vou repetir isso novamente, eu já falei outras vezes, vou falar novamente, acerca de um ditado, de uma religião popular que se tem por aí, de que no céu, na eternidade, nós não lembraremos de absolutamente nada do que houve aqui na Terra, de que Deus vai fazer uma amnésia em cada um de nós, e nós estaremos na eternidade sem saber de nada do que aconteceu aqui. Assim, você acorda, um belo dia, depois que morreu, na presença do rei, e tudo o que você passou aqui foi esquecido. Aí você está lá na presença do rei, você não lembra que você um dia creu nele, você não lembra que um dia ele morreu numa cruz por você, você não lembra que você um dia foi um pecador, você não lembra que você foi salvo por meio da graça dele, você não lembra da misericórdia dele, você não lembra da obra redentora que ele fez em sua vida aqui na terra, não lembra de nada, você está lá na presença dele só, ponto. Isso faz sentido para mim e para você? Nenhum. E você não encontra em nenhum momento na Bíblia esse tipo de ensino. Agora imagine, você está lá na eternidade e de repente você está lá e do teu lado está uma pessoa que você pregou o evangelho lá no ônibus. Está um amigo do trabalho que você testemunhou acerca do evangelho. Está o teu irmão de sangue que você foi testemunha na vida dele. Está o teu professor da faculdade. Está um cara que um dia na internet, lá você foi lá e falou alguma coisa para ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos falando de pessoas. Nós não vamos ter mais nada. O que nós teremos lá? Nada. O que será a minha e a tua coroa? Pessoas. É disso que nós estamos falando. Pessoas que chegarão e falarão assim para mim e para você, olha, um dia, talvez você nem lembre disso. Talvez você nem lembre disso. Mas um dia você escreveu uma frase lá no teu Facebook que mudou a minha vida. Um dia você cantou uma música que mudou a minha vida. Há mais ou menos uns 22 anos atrás, eu e o Celso, mais dois caras, fomos tocar numa cidade vizinha de Foz do Iguaçu, chamada Santa Terezinha, numa escola. Escola de primeiro grau. 22 anos atrás. A gente não tinha nem nascido aqui, né? E nós tocamos de manhã, de tarde e à noite, nos três turnos. Nós tocamos algumas músicas... E no final, pregamos o evangelho. E, tipo assim, para aquelas crianças e adolescentes ali, a gente era tipo um rockstar, assim. Porque, assim, terminava o show, eles vinham na frente pedir autógrafo para nós, né? Eu falei, autógrafo, né? Daí como eu não ia dar autógrafo, não escrevi meu nome Volmir lá, porque daí ia acabar de vez. Só tinha tempo de escrever uma coisa para eles. Eu escrevi assim: porque se você confessar a Cristo com a sua boca e em teu coração você crer que ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, nunca mais pereça, mas tenha a vida eterna. Só escrevia isso. Passou-se mais ou menos uns 10 anos depois, a Gólgota estava fazendo evangelismo em Foz do Iguaçu, um cara chegou, me chamou assim, ô Pipe, tudo bom, né? Oi, tudo bom, beleza? Você não vai lembrar de mim, né? Falei, desculpa, não lembro mesmo, né? Falei assim, você lembra que há 10 anos vocês foram lá numa cidadezinha tocar? Falei, lembro, cara, lembro. Naquele dia, eu recebi Cristo na minha vida, como Senhor e Salvador na minha vida. As pessoas são a nossa coroa. Quando a gente desiste do ministério e do reino, nós não estamos desistindo de ministério e do reino. Nós estamos desistindo das pessoas. Por que vocês acham que eu estou aqui? Há 24 anos na fé, suportando todo tipo de relação possível. Boas, não tão boas. Ainda é por causa das pessoas. Não é por causa de cadeira, não é por causa disso aqui, não é por causa de microfone. É por causa de pessoas. Que é a coroa do reino, é a glória do reino, são as pessoas. Se nós queremos identificar um evangelho genuíno, um evangelho que dá valor às pessoas e não às coisas. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, quando o Senhor veio a esse mundo, o Senhor veio por causa de cada um de nós. Não havia outro interesse, Senhor, nesse mundo, a não ser cada um de nós. E dentro dos teus planos, Senhor, era que a gente também entendesse isso. Que o que nós temos de mais precioso na nossa vida são as pessoas a quem o Senhor amou. Continua amando e amará para sempre. Deus nos ajude a discernir o evangelho no meio de tantos falsos evangelhos que nós temos à nossa volta, Senhor. Nos ajude a olhar para a Tua palavra, Senhor, e ter o discernimento das coisas, Senhor. Principalmente, Senhor, em definitivo, sermos libertos desse evangelho triunfalista, Senhor, que nos traz tantas crises, murmurações, desânimos. Nos ajude, Senhor. Porque quando nós olhamos para o genuíno evangelho, Senhor, o teu evangelho, Senhor, ele nos inclui numa realidade de vida, Senhor, que implicam em que as coisas nem sempre dão certas. Um evangelho que implica também em luta, em alegria, em perseguição, mas em esperança, em desapontamento muitas vezes, mas também em coroa, em frutos. Que a gente possa entender, Senhor, que fazer parte do teu reino sempre implicou na glória do teu nome e nas pessoas. um grande desafio de amarmos as pessoas. Amarmos as pessoas, Senhor. Nos ajude, Senhor. Porque sem o Senhor, nós não podemos. Sem o Senhor, nós somos as pessoas mais incapacitadas para essa tarefa. Mas por meio do Teu Espírito, que gera em cada um de nós a genuína mudança, nós podemos. Em Teu santo nome.